Rebeca Carvalho e Isaías Saad, Ele Me Ama. Sorte a minha, sorte a nossa, né? Ele nos ama, Deus nos ama com amor incondicional, inexplicável. Já volto. O Super Gospel volta já. Volta já! Você está em sintonia com a Rádio Rural Guarabira, Paraíba. Paraíba, a mais potente e moderna emissora da região. Uma empresa do Grupo João Rafael. A rádio que está perto de você. Passa a enxada no chão, limpa o pé do algodão. Pois pra vencer a batalha é preciso ser forte, robusto, valente ou nascer no certo. Todos os sábados, das 12 às 14 horas, você ouve Dinâmica Rural. Um programa com novas ideias, empreendedorismo e com ações econômicas e políticas da nossa gente. Dinâmica Rural. Produção e apresentação, Abdo Miranda. Todos os sábados, aqui na Rádio Rural, a emissora do campo e da cidade. Rádio Rural, alegria, Rural AMB. Meio-dia e 11. De volta! Super Gospel. Sucesso e muita adoração. Se liga no Super Gospel. Prazer imenso poder estar aqui, viu? Excelente final de semana e a gente segue ao som de Elaine Martins. Ora um pouco mais. Super Gospel. Se Deus tem o controle na palma de sucesso e muita adoração. Super Gospel. Seja super, seja fiel. Curta Super Gospel. Super! rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando? Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Muito louvor, oh, TBT maravilhoso, Inda Cassiane, Paulo Neto na Mais Ouvida, Matheus França, Vitória. Em Cristo somos mais que vitoriosos, somos mais que vencedores, sabe por quê? Porque é Cristo quem peleja por nós. E sendo assim, a vitória é garantida, né? Já volto. O Super Gospel volta já. Volta já! Levante a cabeça, eu não quero. quero ver quem sempre me ajudou a sorrir. Você é tão linda, incrível e muito mais. Hoje uma canção pra você eu vou cantar. Sempre minha amiga, sabe me entender. E não há ninguém no mundo como você. Minhas qualidades, puxei de você. Agora, o Domingo Show da Rural. Entretenimento, informação e muita música. Aumente o volume. Aumente o volume. Começa agora. Começa agora. O Domingo Show da Rural. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. E tu serás uma bênção. Sai de tua terra, ó filho meu, te mostrarei as estrelas no céu. Sai de tua terra, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes? Minha bênção será sobre ti. Mostrarei a areia do mar. Oswaldo Lima, o garotinho que sabe tudo de futebol. Sobre tua vida, uma nova direção. Acabamos de apresentar o Paraíba em Debate. Contamos com a sua audiência no próximo sábado, às 16 horas. Meio-dia e 41. Eu quero ver algo acontecer. Eu quero ver milagres, eu quero ver algo acontecer nesse lugar. Eu quero ver milagres. À beira do caminho ele estava, esperando o milagre acontecer. O sol vinha e se escondia. Os anos se passaram e ali estava Bartimeu, achando que sua história iria terminar assim. Mas Jesus vem chegando em Jericó. Bartimeu vai clamando: ó, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. A multidão intimidava, mandando ele se calar, mas sua fé falou mais alto e fez ele acreditar. Jesus então parou e a ele perguntou: o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ver. E como Bartimeu, hoje eu uso a minha fé, como ele contemplou o seu milagre. Eu quero ver. música não para. Aos casais e famílias, uma mensagem do amor de Deus para a sua vida. A cidade avança, tá melhor de se viver. É trabalho que não para e faz Guarabira crescer. Na cidade onde o trabalho não para, o povo tem voz no programa de rádio da Prefeitura de Guarabira. Conversa com o Prefeito. Todas as terças-feiras, às 11 horas, o prefeito Marcos Diogo fala das obras e ações do mandato e ouve a população. Conversa com o Prefeito. Todas as terças, às 11 horas, nas rádios e redes sociais da Prefeitura de Guarabira. Aos amantes da cultura, do cinema e da literatura, ouça todos os sábados o programa Bom de Papo. Bom de Papo. Das 15 às 18 horas. Apresentação: Lucas Medeiros e Kelly Menezes. O oferecimento: Sabor na Brasa, Bar e Restaurante, Essida Restaurante. Programa Bom de Papo. Das 15 às 18 horas, todos os sábados, aqui na Rádio Rural. A vida é um jogo de escolhas. E são essas decisões que nos tornam bons ou maus jogadores. Portanto, você acha que fumar seria uma escolha inteligente? Defenderia a saúde para ter qualidade de vida ou destruiria o prazer de viver com um maço de cigarro? Para ter uma ideia, crianças que vivem com fumantes têm mais chances de contrair doenças respiratórias como bronquite e pneumonia do que as que convivem com pessoas que não fumam. E quanto maior o número de fumantes, mais elevado será o percentual de infecções respiratórias nos jovens. Por que fumar não é uma boa ideia? Fumar diminui a capacidade pulmonar e prejudica o preparo físico. Custa dinheiro, contribui para o desmatamento devido à produção de tabaco e afasta os outros pelo cheiro que o cigarro deixa no hálito, roupas e ambiente. Seja um vencedor no jogo da vida. Escolha a saúde e diga não ao cigarro. Se sua empresa, seu comércio estão precisando ser mais lembrado pelo consumidor, anuncie no rádio. Anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Anuncie aqui. Rádio Rural AM. Tá na hora de investir seu look. E a melhor opção é o Lojão Recall. Moda masculina, moda feminina e infantil. Além de cama, mesa e banho. No Lojão Recall você vai encontrar as marcas Malver, Mormai, Saca Praia, entre outras. E agora com a grande novidade no departamento de moda evangélica. Isso, agora no Lojão Recall você encontra ternos. Então, não perde tempo. Vem logo garantir o seu look. Tudo isso na rua Floriano Peixoto, esquina com Osmar de Aquino, número 38, Guarabira. Fone 98814-6788. LM Telecom. Qualidade e banda a gente tem. O melhor suporte pra você. De segunda até domingo vamos te atender. Essa internet é beleza, tá acelerada. Wi-Fi, tubo, eu me divirto. Essa internet nunca cai. LM Telecom tá dentro do meu coração. Meio-dia e 51. De volta! Super Gospel. Sucesso e muita adoração. Se liga no Super Gospel. Pra você curtindo o final de semana ao som do nosso Super Gospel, grato pelo carinho, viu? Bora de música? Na mesa com o rei, tem ele, Israel Salazar. Com o rei, ele encheu o meu cálice.